www.radiopérola.com.br. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, em nosso Senhor e Salvador. Aqui estamos reunidos novamente, chegando até a sua residência, até o seu lar, com a graça e a palavra de Deus. Palavra esta que nos fortalece, traz para nós perdão dos nossos pecados e, por Jesus Cristo, garante a certeza de vida eterna para nós. Sejamos bem-vindos a esse nosso momento de culto e de celebração, quando hoje queremos recordar 503 anos da reforma luterana. Saúdo a todos, Salmo 46, versículo 11, e diz assim: O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículo 12. Queremos, nesse momento já inicial, entoar o hino da igreja com a